está para fora o táxi com 142 a bordo, 3:50, alternando o galeão. Autorizado o táxi para direita, ponte para dono 0, torre 1862, que ligar 1019, TAM 363. 1019, está autorizado o táxi até o ponto de espera, 108.6 no ponto de espera. Restrição MPLO, desce para 2019, 3A final LFC, reporte estabilizado. 2019, desce para 2000, MPLO, 63A2. O Quebec Kilo para a sessão, novamente a 3 do 10. Quebec Kilo tem de 3 mil pés, do ajuste ao 1019. Ok, 3 mil pés agora, estamos 0,67. História da construção. 221, número 2, copia, são. Grande Charles, cargo 427, heavy clear for runway 10, going to the cargo ramp. Charlie, Whiskey Charlie, 427, approved taxi by Alpha Kilo, April 3, position 10, April 3. Alpha Kilo, Echo 3, position 10, Echo 3, 427. Vinha da chama a torre para a decolagem, está 990, prossegue 1 mil pés, Troa Norte. Controle 2008, Tiona 0142. Salvador, gol 1605, portão 05. Controle 2008. Hoje no gol no 605, aguarda para puxa. Aguarda, gol no 605. Salvador da Bahia. É o gol 923 para o táxi. Está com 148. Autonomia, 3:30. E alterna o galeão. Autorizado táxi, Índia, ponte espera do 1028895, que ligar 1019, 1923. 1095 na torre, está livre o táxi, o 1923, bom dia, obrigado. O 4299, ponto de espera como número 2, pronto. A companhia táxi retaguarda está autorizado, puxa, coordenando o sol deixando a aeronave no través do portão 62 sem ingressar no 43, ok? Não confirmando, faça o push, deixando a cauda para o portão 612, sem ingressar no pad 3. Aqui, ingressar no pad 3, não. 5221, pronto. Confio para o controle. M3, ano 1, autorizado final, ele é suporte localizador. Juliette, Quebec, Kilo, controle. Já manteu 065? Não, vai iniciar a descida. Se não autorizar, nós gostaríamos de descer e encerrar o caminho. Gente, Juliette, Quebec, Kilo, desça, reporte cruzando 2.500 pés. Quebec, Kilo. Chane 6225, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. Centro Recife, 2085, alterna 1245, 1245, 1245, 1245, 1245, 1245. Ficou esse solo, hein, Sassé? 3-1-1, complete a aproximação final, chame torre 1-8-95. Chame 3-1-1, é o controle. 118.95, correto. Salvador Azul 4299. Do 4299, mantém ponto de espera da piscina zero. Perfeito, como aeronave, que está pelo contato, que estamos navegando terra zero. No heliponto, necessita decolar, está no Serra Novembro, necessita decolagem para o setor norte, ponto azul. Azul 4299? Não, Yankee Serra Lima Tango, controle. Escuta. Mantendo 500 pés, confirme. 500 pés, confirma, azul, por favor. Para a noite, norte, tentar contato com a torre. Serra, a torre autorizou decolagem com proa norte e tentar contato novamente com a torre. O azul 4299. 3663, decolado aos 08, chame agora o controle no 0018. Da Arbor Elefa, controle 120.8, chama 5024. Já travado. Não está, seleção. Xenemé 13, não autorizado para uso de pistão 0, vento 10 graus, 08 nós. De repouso. 10, com curva à direita, saída Arbor, Elefa. 5024, 1208, o DAS 3859 para puxa acionamento. Certo, repouso, puxa 3859. Para o posicionamento está no 24, o 3259. Já vai voltar para o ataque, 3259. Após a passagem do mês, motorizada em área, mantém piscina zero. Após a passagem do Oxanel na curtíssima, a linha mantém o 4299. Puta, 3859. É pra aguardar o feedback de andamento da 3859. Yang, CSE, prossiga. Serra decolou aqui do Serra Novembro, Serra Novembro, de ponto da RMAR. Segue para o setor norte, afastando 29 milhas, grupo 18. Gente, Serra, Serra, afirmativo, chame o controle, 120.8. Controle 120.8, grato, Serra, Serra. Passando no momento no setor norte da torre. Salvador, 160. Salvador, muito bom dia, é o Papatango, Yankee, Serra, Serra. Yankee, Serra, Serra, prossiga. Serra, Serra decolou, Serra Novembro, Serra Novembro, segue para Serra Nova, afastando 29 milhas a 1.000 pés, em cima em 30 minutos no local, Serra, Serra, Serra, mantendo 1.000 pés. Gente, eu mantenho 1.000 pés, eu chamo 09, confirme só o estimado? Estimado de 30 minutos. São 10, passe 3, já está livre da região. É positivo, mas eu não posso aqui solo, bom dia, também é feito, da instrução de... esse problema daqui com o trator. Obrigado, viu? Solo, treme, é 3 1 1. 3 1 1, táxi alfa, é porta antes da Gillette. Alfa, antes da Gillette. 4299, autorizada decolagem, vento 1110 graus, 079. Autorizada decolagem, 429 graus. Gol Alfa-Romeo 072, após ETAP, vai estar autorizado a Serra Vito 366. ETAP, Serra Vito 366. Isso, decola, pistão 0, curva direita, sai da rapó, após direto, controle 120.8, aciona 5027. Zero, vitória da conquista 200. Decola da 10, curva direita na área, bura após direto, chamando controle 108, aciona 502. É o 35221. Correto, após 5221. Quinta. 1605, solicito táxi, VOB 167. Tá com 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. O número 05, taxia Índia, boa espera da 102, 862, Quirengal 019. Teve taxia Índia, boa espera da 862, Equadores. E a 13-2, autorizado para o Xpec, Sinar, Vortex. Xenai 6311, taxia Juliette, portão 03. Juliette, tá 3859, após a Avianca parquear à direita no 03, autorizado push, Portex. Após a Avianca, autorizado push, o 3859. Mi Centro Recife, 1251, alternando 3325. 1251, 3325, obrigado, bom final de semana, 3663. Azul 4299, passando 2000 no perfil da Dael. Azul 4299, contato radar, azul para o 360, voe direto Dael. 360, voando direto Dael, o 4299. Gol 1072, desça para 2500 pés, o ajuste é 1019. 2019, 2500, gol 1072. Líder de colete, 923. Para Sierra Novembro Uniforme 085, correto? Isso. Decola pista no 7, curva direita, para sair corredor axé, restrito 1 no meu pé, até o farol da barra, controle 120.8, aciona 5561. Tango, prossiga. Nadir. Gina. 6.0. É, confirma a instrução anterior, foi chamada 18.62. Essa frequência mesmo? Negativo, 18.95. Ah, tá ciente, voltou para 18.95 então. É, então a linha e mantém 6.0, gol no 605. Afirmativo, gol no 605. Localizador. Seja autorizado, isso, chama estabilizado, gol 0072. Zona 5, chama agora controle 1208. 208, bom dia. Controle, gol 1923, bom dia. Zona 923, contato radássimo para o 360, saída da Eule da Bridge. Livre para o 360. Na Dael, Leda. Brito. Zona 299, voei direto bridge, restrito ao 340. Direto bridge, restrito ao 340, 4299. Azul 4299, negativo, esse é o 340, corrigindo, voei só direto bridge. E sim, voando direto bridge, subindo para o 360, 4299. Gol 1923, suba restrito ao 340. Agora restrito 340. 312, POB 62, 3 horas e 20, Natal. Xenai 312, taxia fácil. Ponte para a Dono 028895, que legal, no 019. Pátio Índia Alfa, ponte espera 118-95 com Antônio, Xanel 6312. Chega o transporte depois, não recebo. Gol 988, a sua identificação, chega da Mari, desça para o 050. Aguardando o copo, sai da prevista. Dá o Lei da Brisa. Obrigado, Eduardo. Salvador, gol no 605, bom dia. Gol no 605, contato radar, sou para o 360, perfil da Dael. Salve, 360, perfil da Dael, gol no 605. Gol no 072, localizador. Gol no 072, compete aproximação final, torre, ONU noite, decimal 95. 1895, bom dia. Azul 4299, chame Centro Recife, ONU 251, alternativa no 3325. 25133. Mano, ponte para 1895, tá 3295. 1895. 1251 e o 3325, azul 4299, obrigado. Céu Lima Tango, frequência livre. Tango. Salvador, gol 072, estabilizado no LS da 10. Dona 072, continue aproximação, reporte com a chave travada. Gente, já estava a chave travada. ONU 60... ONU, correção, ONU 072, TNV pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Gente, livre pouso, deve ser. ONU 360, na pista 10, curva direita, na Dael Leda Brice, acesso do ONU 6, 208, controle, 504, ONU Frank, com a 06729, portão 10. Protegimento. São 3859, mantenha ponto de espera e aguarde. Mantenha, aguardando 3859. Bom dia, firme tensão de voo, corredor forte. Salvador, Salvador, autorizado, decola a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle, 120.8, acena 01, no meio, tráfego risco. Confirmando 2 a bordo, acionamento táxi 2862, tráfego risco. Web 6729 aguarda. Para o táxi 3304 com 160, 410, oferta com. Vendido 160, 3304, táxi Apache 1 no Índia, ponte para dono 028895. Que legal, 1019. Batido, Apache 1 no Índia, ponte para dono 028895. 859 a torre. A escuta avisando o tráfego nacional 2829. Sim, então após a passagem do mês, motorizado alinhar e manter cabeceira na 03859. Após a passagem do mês, nós mantém 3859. November Yank Mike, confirmando TGL em Aracaju. Patrão November Yank Mike, Salvador Salvador, autorizado, 1 no meu pé, decola pista no 7, com a esquerda, corredor forte, controle 120.8, acena 0263. Mike, PUB, autonomia. Acionamento e táxi, torre 18612. Hoje 1895, torre 96 que Mike confirma. Webjet 6729 aguarda Airbus para o passe via Índia após autorizado push report táxi. Salvador, 0 7 2, confirmando. Puxei no 6319 que reportou pra cá. 6729, mantenha a posição do push, mantenha a posição, 6729. Tá no Gol 1072, lembrou na 350. O TAN 3304 em condições, prossegui com segurança. Gono 270, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta, 072. 6311, protocópio. 6311, o Web 6729, confirmando após o Airbus liberar o passe, tá livre, puxa, vem. Após o Airbus da tá autoridade, a gente tem pedido que era da Alfa. Ok, desculpa, já tá. Ok, sim. 6301 no Guarulhos, 360, autorizado, via Pesulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, 7 Tael, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5044, 6301. 6301, correto, abaixo puxa. Região 02, reporte fora do, fora do solo. O vento é 090 graus, 099. Salvador, o trip 5221 para push e acionamento no parque 3. Trip 5221, autorizado, push, reporte. O 6311, com conta correta, reporte push. Pesado. Para 2000 com 1019. Autorizado ELS, pode estabilizado hoje. Controle Salvador, bom dia, TAN 3859, saída Arbor, Elefa, passa 2500 para o 360. TAN 3859, contato radar, subo para o 360, saída Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, alguma chance de voar Elefa do presente? 3859, aguarde autorização para voar Elefa. Aguardando, 3859. São 90, Chineia 63, ano 2. Salvador, fora do solo, Guardião 02. Webjet inicial táxi, após prossegue, portão 01. Afirmativo, aguardar na Juliette, após o L, segue para o 01, 1079. Juliette Romeu, afirmativo, chame Ponte Pera. Táxi, meu LZ, 1025 a bordo, 4 horas, com o 29, Índia, Ponte Pera, Dona 0, Torre, 1895, que legal, 0099. Nova Verinha, que mais que vai seguir como número 2, a retaguarda do Alfa, Juliette Romeu. Tipo, Nova Verinha, que mais que vai seguir a retaguarda do Alfa 31. Bate 1 no Índia, ponte para Dona 0, Torre 1895, que legal, 0, 9. Tive táxi após controle Salvador, chamei 6312, decolou na sua escuta. 6312, contato radar, suba para o 350, sai da Pucã. Subindo para o nível 350 no perfil da saída a Pouca, o Chané 6312. Controle, bom dia, Guno 982, informação mais. Guno 982, da sua identificação, chegada a Mare, desça para o 050. Estou descendo para o 50, está na chegada a Mare, Guno 982. Contamando a 21010. Bravo, que Luiz, que livre táxi, chame para um, chama no ponto de férias. 3304, livre em colagem, pistão na 0, vento 1, 00 graus, 07 nós. Vai, 6729, mantém ponto de férias e aguarde. Estabilizado LS 1-888. 1-888, chamei torre 1-8, decimal 95. 1-895, 888, obrigado, bom dia. Alfa Juliette, o meu autorizado de decolagem, pista no 7, vento 1-1-0, grau 0-6. Decolado, 3304, decolado, 3310, chama agora o controle 1-10-18. 2-0-8, obrigado, Bacana. Salvador, bom dia, 3304, no perfil da Arbor. 3304, contato radar, subo para o 380, saída Arbor, transfer, né? 380, perfil da Arbor, 3304. Controle, Salvador, Papatango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, mantendo 1.510, está próximo a Veracruz.